Cerca de 650 pessoas deram hoje forma a um gigantesco laço azul humano no Largo Ribeiro do Amaral, em pleno centro da cidade do Oliveira do Hospital. A iniciativa visou sensibilizar a população para a problemática dos maus-tratos infantis. Numa organização do município de Oliveira do Hospital, em conjunto com vários parceiros, a iniciativa foi precedida por uma caminhada solidária a favor da Associação Médicos do Mundo, que ajuda quem mais precisa, em que cada participante colaborou com 1 euro. Com ambas as iniciativas, pretendeu o município associar a educação e o desporto à solidariedade, considerando Nuno Ribeiro, vereador do desporto do município oliveirense, que foi também uma ajuda à formação integral dos jovens. O objetivo desta iniciativa, no fundo, é associar a educação e o desporto à solidariedade, ajudar também a formar de forma integral os nossos jovens, porque o público maioritário que aqui estava era um público estudantil. Este evento foi uma organização do município de Oliveira do Hospital em conjunto com a Epto Oliva, mas também com a colaboração de um conjunto de entidades, desde o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Teve também o envolvimento da Universidade Sénior, da CPCJ, da Ação Social, das IPSS. Tivemos aqui a Arcial e a Santa Casa da Misericórdia de Galiza, portanto foi também um evento integrador. E no fundo aquilo que pretendemos aqui foi sensibilizar para a problemática dos maus-tratos na infância, uma vez que abril é o mês da sensibilização contra os maus-tratos na infância. As crianças, de facto, e os jovens são muito importantes, assim como também não devemos deixar de o reforçar e de sensibilizar para a forma como devem ser bem tratados. Portanto, e esta foi a forma que nós encontramos para sensibilizar a comunidade numa ação também com algum mediatismo, graças também à participação da comunicação social, a quem agradecemos. E esta ação de solidariedade ainda teve também o facto de a Associação Médicos do Mundo, que é uma associação humanitária que também apoia quem mais precisa, e que foi feita aqui a recolha de uma verba que cada participante, aqueles que queriam, doavam 1 euro para essa associação, e conseguimos aqui juntar uma população de mais de 650 participantes nesta sensibilização em conjunto. E diante de uma ação destinada a sensibilizar para a problemática dos maus tratos sobre as crianças e os jovens, Nuno Ribeiro notou que no concelho as situações que vão surgindo estão a ser bem acompanhadas pelas diferentes instituições, num trabalho que diz está a ser bem feito. No concelho, pelo conhecimento também que vou tendo, as situações vão sendo bem acompanhadas, e são várias as diferentes entidades que trabalham de mãos dadas, desde as diferentes IPSS, às escolas, à CPCJ, à própria Ação Social, e creio que, tenho a certeza, aliás, que este trabalho está a ser bem feito, num trabalho de parceria, e que em conjunto temos conseguido ultrapassar as situações que por vezes vão surgindo, como em todos os lados. Foi então bem sucedida esta missão da formação do Laço Azul Humano. Aconteceu esta manhã no Largo Ribeiro do Amaral, numa organização da Câmara Municipal, entre outros parceiros.